deixar a palavra surgir no papel, pra ver se descarrega tudo, tudo, tudo de bom, tudo de mal. Brilhante que seja, sejam meus tolhos, que a porra do papel voa. Andava de barca, urca? Agora Botafogo, terra de todos os avós, mas que se foda, pois os beijos não estão lá. Liberto palavras aleatoriamente para vir um babaca dizer que meu poema é escroto. Mas aí tudo bem, tudo passa, as críticas fazem parte do todo. Aí tem que usar todos falando que ninguém os compreende. São dados mentais que não percebem que ninguém, mas ninguém, entende? Ninguém, nem fulano, nem beltrano, são todos que não entendem dessa pá de bostas que existe aqui. E eu tô incluído, porém isso não é um poema depressivo, eu apenas estou descarregando. É que às vezes sou para raio até na ima. Isso não interessa pra ninguém, pois ninguém viu ou tem ideia do que senti. Aquela porra está possuída, tá amarrada. Não estamos nem aí, ninguém está, pois tá tudo fora do ar. Eu sou lixado, estático, senão tá fraco. Por favor, não desliga, senão aperta o botão que faz o bem. Eu vou pular, não chega perto. Alô? Alô? Alô? Ah, tá, continua aí. Pois eu tô aqui, todos estão surdos. Eles não ligam pra gente, mas eu entendo e tenho pena, pois não ligam pra eles. Eu vou terminar, eu te comecei. Temos que sacanear. Tchau.